Curupira, duende da mata, peitinho com os pés pra trás, assobia, atrai cães de caça, põe cipó que o caçador jamais vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta. Bate as árvores, vê se vou resistir às tempestades que hão de vir. Sou um bom caçador, pegue o fume e a cachaça que te dou nessa cuia e me dê boa caça, pois só tiro da mata pro sustento da casa. Pois só tiro da mata pro sustento da casa. Curupira, duende da mata, peitinho com os pés pra trás, assobia, atrai cães de caça, põe cipó que o caçador jamais vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta. Vai encontrar o caminho de volta.